pica e eles não vão encanar. Que loucura, que fissura, o sonho do cidadão ainda continua. Vivendo na pendura com ideias sujas e mais impostos eles nos empurram. Que vida dura, ah, usam todos os meios de ganhar dinheiro, enchendo os próprios bolsos o ano inteiro, só enganando o povo brasileiro. Nossa pátria ficou mais suja que pau de galinheiro. Essa injustiça vai ter fim, vocês vão pagar por tudo, acredite em mim. Se não for aqui, vai ser no inferno, o seu sofrimento com certeza será eterno. Ah, vocês acabaram com a minha paciência, todos sofrerão pela negligência. O seu dinheiro não valerá mais nada, pois a sua fama foi manchada. Ha! O povo está cansado de ser enganado com seus sorrisos amarelos, mas não passam de ratos sujos, devoradores do mal. Não ficam satisfeitos enquanto não veem o final. Fique esperto, seu dia vai chegar, não vai demorar. Fique esperto, seu dia vai chegar, não vai demorar. Fique esperto, seu dia vai chegar, não vai demorar. Fique esperto, seu dia vai chegar, não vai demorar. Favelas, mendigos, crianças abandonadas. Vocês dormem em mansões enquanto outros dormem nas calçadas. Essa imagem não passa mais a te comover. O seu coração de pedra não dá pra derreter. Escute o que eu digo, o seu futuro é curto. Tudo o que tem não te livrará do susto. Quando você fechar os seus olhos aqui e então perceber que eu manebei e não menti. Quando digo que existe vida após a morte, que céu e inferno não é uma questão de sorte. Tudo o que fizer com certeza vai pagar. Na eternidade não terá como escapar. A sua oportunidade é aqui e agora. Não a deixe escapar, ela poderá ir embora. Ela está bem diante de todos nós. A Deus não se engana, vamos ouvir sua voz. Recomece sua vida, pense no seu próximo. Ninguém leva nada pro caixão, isto é óbvio. O futuro quem decide somos nós mesmos. Viver em paz ou num eterno tormento. Fique esperto, seu dia vai chegar. Vai chegar. Não vai demorar. Não. Fique esperto, seu dia vai chegar. Vai não vai chegar. Demorar. Não. Fique esperto, seu dia vai chegar. Vai chegar. Não vai demorar. Não vai demorar. Fique esperto, seu dia vai chegar. Pode crer. Não vai demorar. Prisão nenhuma pode fechar a minha boca, pois a verdade sempre vem à tona. Não digo só o que penso, eu falo também o que vejo. Se não acordar para a realidade, viverá em tormento. É fato, a nossa vida não é igual. Você vive cercado de luxo com uma mente que só maquina o mal. Pare, ouça, escute, pense. Você sabe o que fala é real. Cuidado, a sua vida já está chegando no final. Se liga, ainda dá tempo. Enquanto está vivo, pense sério nesse momento. A vida é curta, você sabe disso. Assuma de verdade um verdadeiro compromisso. Com Deus e com a sociedade. Escute o que eu te digo antes que seja tarde. Aqui na terra você teve sorte, mas como será a sua vida após a sua morte? O sofrimento vive ele quem quer. Em paz vai depender da sua fé. Faça o que eu digo, escute o que eu falo. Se não, no futuro você vai pagar muito caro. Fique esperto, seu dia vai chegar. Não vai demorar. Não vai demorar. Fique esperto, seu dia vai chegar. Seu dia vai chegar. Fique esperto, seu dia vai chegar. Fique esperto que seu dia vai chegar. Não vai demorar. Fique esperto, seu dia vai chegar. Não vai demorar. E aí, X? Ouviu aí, mano? É, baby, aí, da hora, hein? Pode crer. Muito louca mesmo, fortificando a desobediência, certo? Valeu, mano. Aí, a gente se vê mais tarde lá, então. Firmou. Firmeza? Firmou. Falou, X. Falou, mano. Abraço aí. Faz tchau. Aí, tchau.